lança-chamas. Lança-chamas. Hard rock, heavy metal. A quente. Sábados 18-19, Hard Rock Heavy Metal quente, lança-chamas Now Hear This, álbum dos Hallenbeck, de que usamos apenas uma pequena amostra de uma outra passagem de destaque para mais tarde, fatalmente uma das outras emissões de fim de semana. Hoje falta Ziga, mas há entretanto dois passatempos a efetuar ao longo desta hora, um com oferta de 5 cópias, apenas entregues na segunda-feira próxima do... pela primeira vez editado em Portugal... No Celebrity Lama Smith, o ao vivo único dos Motorhead e também entradas para o concerto número 1 dos clubes de fãs portugueses de Hard Rock Heavy Metal, portanto o primeiro festival Heavy Metal com 5 bandas nacionais, onde ponto fica especialmente a atuação dos Sepulcro. Isto fora qualquer juízo mais baixo em relação a qualquer das outras, algumas delas nem sequer ouvidas por aqui. são diferentes iniciais da edição de hoje para o Zalenbeck e também para Lita Ford, Gotta Let Go. Uma das passagens de destaque, ou aliás a única passagem de destaque possível hoje, é dedicada aos Grim Reaper, álbuns dos Motörhead 5, com entrega apenas na próxima segunda-feira, de No Sleep Till I'm a Smith, em passatempo telefónico já daqui a momentos. Ofertas de bilhetes para o primeiro festival Heavy Metal Nacional e ainda uma pequena entrevista com membros de um dos vários clubes organizadores desse mesmo festival. Isto cerca do último quarto de hora da nossa emissão de hoje. Grim Reaper, See You in Hell. Dead on Arrival e Liar, dois temas de See You in Hell, álbum dos Grim Reaper, hoje em passagem de destaque aqui no Lança Chamas FM Estéreo da Rádio Comercial. Editado em prensagem nacional pela primeira vez, o histórico number one dos Motörhead. Até agora o primeiro e único álbum ao vivo do trio de Lemmy, com o genérico No Sleep Till I'm a Smith. 5 cópias, hoje em oferta aqui no Lança-Chamas, apenas possíveis de entregar a partir de segunda-feira próxima aos 5 primeiros ouvintes que responderem à pergunta seguinte. Yeah. uma das facetas mais fracas nos hard rock heavy metalists de todo o mundo e muito especialmente em Portugal é a falta de humor. O desafio no passatempo de hoje do Lança-Chamas é exatamente a vossa pequena invenção do humor. Rápido e sintetizado, como é de esperar, para uma emissão que dura apenas até às 19 aqui e que terá muito mais que fazer do que apenas ocupar-se com as vossas chamadas. Há 5 discos de No Sleep Till I'm Smith para oferecer e a resposta exigida é à pergunta seguinte. Qual é a seguinte? Ganho o primeiro disco dos 5 a oferecer hoje e com entrega apenas nas relações públicas da Comercial Rua Sampaio Pina 26 em Lisboa a partir de segunda-feira próxima, a primeira das cópias em oferta de No Sleep Till I'm Smith. José Manuel Fonseca, em relação à seguinte, disse: conheço o disco e fazia-me bastante jeito de ganhá-lo. Está a ganho. Motley Crue, Knock 'Em Dead Kid. Mais dois álbuns do No Sleep de Lemmy Smith entregues através do Passatempo a Correr via 682079, um para Luís Miguel Dias Alves, outro para João Manuel Batista, cuja piada foi dizer que a seguinte não era nenhuma, já que a faixa que estávamos a usar de No Sleep de Lemmy Smith era a que fechava exatamente o álbum Motorhead. Mais Grim Reaper. É evidente que há dois álbuns ainda a entregar do velho ao vivo dos Motorhead. Como sabem, via 682079, a pergunta é a seguinte. No lança-chamas FM Estéreo da Rádio Comercial. Está, entretanto, concluído o passatempo com a oferta de 5 cópias de No Sleep de Lemmy Smith, recente edição, pela primeira vez feita em Portugal. O disco existia habitualmente no circuito de importação. O único até agora ao vivo com o trio original dos Motorhead, Lemmy, Filthy Animal Taylor e Eddie Clark. A quarta oferta é relativa a um ouvinte de Vila Real, cujo nome nomearemos já daqui a pouco e cuja maior piada, evidentemente, à parte de desejar ter o álbum, é ter paciência tão grande para esperar que ele chegue ao seu domicílio, não só pela altura que atravessamos, como pela velocidade habitual dos serviços de entrega que por aqui se intrometem. É caso mesmo para rir. De qualquer modo, o álbum é velho já, é uma reedição e fará inevitavelmente parte da velha coleção de Vítor Luís Gomes Monteiro de Vila Real. O premiado seguinte, número 5, é Joaquim Manuel Lucas Queiro. Não vemos onde está a piada, Os nomes dos premiados desta última edição são José Manuel Fonseca, João Manuel Batista, Luís Miguel Dias Alves, Joaquim Manuel Lucas Caeiro. Os quatro levantarem os prémios a partir de segunda-feira apenas nas relações públicas da Comercial, Rua Sampaio Pena 26, em Lisboa, em horas habituais de expediente. O outro é de Vila Real, o prémio chegará um dia pelo correio, chama-se Vítor Luís Gomes Monteiro. Mais dos títulos do álbum em destaque hoje aqui no Lança Chamas, do Sea and Hell, dos Grim Reaper, Wrath of the Reaper e All Hell Let Loose. Indicado em alguns órgãos como saliência, mas não saliência apenas a indicação de que existe já em Portugal, o álbum de reunião, praticamente 12 anos depois, de uma das formações, a Mark II, talvez a mais importante dos Purple. Não tão impressionante como isso, mesmo assim curiosa para os neófitos do hard rock. Perfect Strangers. Spirits Um tema apenas, e o título do tema é mais exatamente Perfect Strangers, de um álbum que nos acompanhará um pouco até ao final da edição de hoje do Lança Chamas aqui no FM Estéreo da Rádio Comercial até às 19. O álbum Reunião dos DP Mark II, após 12 anos praticamente de separação, ou seja, o grupo em que se reúnem de uma maneira mais ou menos difícil, Roger Glover, Richie Blackmore, Ian Gillan, John Lord e Ian Paice. Entretanto, como tínhamos prometido, outra das atividades do Lança Chamas de hoje, já bem aperto, quase na última quinzena de minutos da edição de hoje, com uma pequena conversa com outros dois membros. Há pouco tempo tivemos o contacto fora de microfone com um dos Metal Masters, desta vez dois membros do Purgatório, habituais visitas daqui, que nos vêm lembrar e relembrar-vos do primeiro festival Heavy Metal português, a acontecer já muito próximo, a 15 de dezembro, e no pavilhão da Associação de Moradores Santo António dos Cavaleiros, a partir das 8 horas da noite. Notícias vossas. Notícias nossas, então. Antes de mais nada, desejaria dizer boa tarde. Acho bem. Notícias nossas em termo, quer dizer, gostava de dizer que isto tem desgastado imenso trabalho, isto tem sido extremamente difícil, isto no ano, como as pessoas devem compreender, fazer uma coisa original em Portugal é mesmo muito, muito difícil. Eu acho que isto é uma coisa que, enfim, vai dar muito que falar, é uma coisa que, enfim, os fãs de heavy metal portugueses estavam à espera, e vamos a ver se realmente eles não faltam, não é? Como está a correr a organização do concerto ou do festival, já que ela é de certo modo pesado em termos de chegada de bandas, tudo isso, arrumação mesmo em palco e coisas do género, rotação em palco e tudo isso, tem isso previsto ou não? Temos isto tudo completamente previsto e creio eu que não vai haver falhas absolutamente nenhumas. É só a ti mesmo. Aliás, isto tem sido estudado ao mínimo pormenor, tem-nos dado montes de dores de cabeça. Tudo ao mínimo pormenor e com muita colaboração das bandas, muito boa vontade, muita gente. Acho que isso é muito importante. Já que falaste de bandas, vamos relembrar as bandas que atuam no primeiro festival Heavy Metal português, 15 de dezembro. Portanto, as bandas são STS Paranoid, uma banda da Amadora, Checkmate, do Porto, Sepulcro, Maczek, Maczek também é uma banda do Porto, por sinal de muita qualidade, Valium, Jarojup e Low Valley, bandas portuguesas que as pessoas não conhecem e que poderão vir a ter uma surpresa quando ouvirem este som. Vocês conhecem a maior parte delas ou todas? Conhecemos exatamente todas. Em som ao vivo? Em som. É que tu falaste do Sepulcro, não disseste de onde vinha, foi a única que falhou. Pois, eles são... Ouviram o Sepulcro alguma vez, mas assim? Já. Eu insisto um bocado nesta, porque também foi uma daquelas em que eu tive sorte. Sim, não. Por acaso eu acho que é uma grande banda. Aliás, deste lote de bandas eu creio que... A maior. Não, queria dizer... Não, vocês não podem dizer que é a maior, como organizadores ofendem os outros. Mas eu acho que deste lote de bandas que nós vamos oferecer aos ouvidos e aos olhos dos fãs de heavy metal portugueses, eu acho que podemos dizer que elas têm já um som internacional ou estão bem prestes muito perto para atingir. Sete bandas, entretanto, num desfile destes, vão levar muito tempo. Qual é mais ou menos o set previsto para cada uma das bandas atuar? Eu penso que será de 30 minutos a 35 minutos cada banda. Não poderá ser mais. Qual é a capacidade do recinto, onde vocês, eu não conheço, onde vocês vão 3 mil pessoas. Aliás, é um recinto construído para este tipo de espetáculos. Assim, cartas na mesa, quantas pessoas precisam vocês lá para ficar tudo em casa? Estamos a falar entre família, com a malta toda. Pelo menos umas 1500 pessoas. É só para eles se convencerem bem que são 1500 e para estarem lá pelo menos 3000, não é? 1500 pessoas no mínimo. Aliás, eu gostaria de, vá lá, chamar a atenção para este espetáculo. As pessoas parece que estão com medo de aderir a este espetáculo. Parece que... O que é que diz isso? Eu digo isso porque, quer dizer, as pessoas têm medo. Fala-se em heavy metal português, bandas portuguesas, e as pessoas têm medo. Logo à partida parece porem de parte. É natural que haja gente que tenha medo, mas estamos a falar de uma outra gente que está habituada a não ter medo, não é? Assim, é essa que nós nos estamos a dirigir, não é? Sim, quer dizer, ou isso não me digas que temos que deveria ser assim também. Deveria ser assim, mas parece que os fãs de heavy metal entraram num conformismo. E não, isso não pode ser assim. Temos que lutar, não é só os fãs clubes a organizarem espetáculos e a tentarem levar isto para a frente. Os próprios fãs de heavy metal têm que lutar por aquilo que desejam, porque senão não terão nada. Porque duas ou três pessoas ou duas ou três entidades a trabalhar nisto não chega. É preciso muito, muito trabalho, muita dedicação a isto, várias pessoas a lutarem por isto. os fãs de heavy metal em peso. Eu acho temos todos que nos ajudar uns aos outros, porque enfim, a gente sabemos como é que é Portugal. Portugal acaba, no fundo, por ser um país que não é diferente dos outros. Nós próprios, os fãs de heavy metal, é que temos culpa exata de não ver nem concertos, nem ver revistas de heavy metal, nem haver discos de heavy metal. Nós próprios não os compramos muitas vezes, o que dá em certos logros. É isso mesmo, e acho que temos que abrir uma espécie de uma porta para aí que isso não torne a acontecer. Ou partir a porta. Exato, exato. Com este festival. De dezembro, um pouco longe para alguns de vocês, Santo António dos Cavaleiros, no entanto, pavilhão da Associação de Moradores, primeiro festival heavy metal português, 7 bandas previstas, STS, Paranoid, Checkmate, Sepulcro, Magzak, Valium, Jarujup e Low Valley. Mais uma ajuda dos membros do Purgatório aqui presentes hoje, a lista de locais de venda de bilhetes, já que isso poderá ajudar alguns de vocês a não terem duas maçadas. Uma será de se deslocarem ao festival, a outra de apanhar o sítio mais próximo para garantir as entradas. Podem contactar com o João do fã-clube Metal Masters, telefonando para 940369 Amadora. Podem contactar igualmente para Zé António, do Purgatório Heavy Metal, 843069 de Lisboa. Podem, inclusive, comprar também os bilhetes na bilheteira da Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros. E, igualmente, gostaria de chamar a atenção, portanto, para as pessoas de Lisboa, dirigirem-se à loja 17 da Grio 80, do Centro Comercial Grio 80, na Rua Moraes Soares, perto da Praça de Chile. Portanto, loja 17 na Grio 80, Centro Comercial. Nós temos, entretanto, aqui 5 entradas para esse mesmo festival para oferecer. Já tinham sido entregues por um Metal Master há 8 dias e tínhamos combinado oferecê-los, afinal, hoje, já que, aliás, 5, não, só fez 4. Ah, não, 5, 5, tinha razão. Tínhamos combinado de oferecê-los hoje por estarmos mais perto da data do respectivo festival e, portanto, a própria inclusão deste passatempo poder servir um pouco mais a causa do primeiro festival heavy metal português. Chegou a falar-se, isto é uma última pergunta para vocês, chegou a falar-se numa banda espanhola, grossa hipótese, foi? Vocês tentaram, de qualquer modo, não? Bem, nós gostaríamos de deixar bem ciente que organizar uma coisa destas em Portugal é muito difícil. Muito, muito difícil. Nós temos tido muitos problemas e, como já disse, muitas dores de cabeça. Portanto, não podemos, temos que começar a uma coisa a uma escala mais pequena e não arriscar tão grande. Porque sim, não pequena, podemos... de qualquer modo, 7 bandas nacionais, pois, já não é tão pequeno como isso. Relativamente. Se elas aparecerem. Exato, todas. Mas não poderemos comparar claro. Festivais de heavy metal que têm acontecido em França e Espanha. Grandes festivais de heavy metal, quer dizer, se calhar outro dos males é nós não repararmos. Temos que habituar na lista de bandas dos festivais locais, lá por fora. Temos que habituar as pessoas a este tipo de espetáculos, porque, como se sabe, Portugal não tem tido este tipo de espetáculos com tantas bandas e de tão longa duração, não é? Mas se calhar, se os fã-clubes tiverem lucro, que é muito difícil com este festival, talvez se possa angariar uma das grandes espanholas do momento, porque está a fazer falta um pouco o heavy metal espanhol. Porque... Este é realmente o teste. Exato. Nós, a partir daqui, é que vamos tirar conclusões se vale a pena começar a trabalhar mesmo em grande. Porque, mas isto é preciso, a trabalhar. Pois, é preciso a adesão das pessoas a este espetáculo, é preciso mostrarem que em Portugal também é possível realizar. Olha, vocês vão me dar agora uma ajuda, nós estamos já muito perto do final da emissão de hoje do Lança Chamas, no FM Estéreo do Comercial, e a primeira delas é, evidentemente, trabalharem um bocadinho de cabeça para uma pergunta. Eu tive que inventar a pergunta, aliás, falsa absolutamente, para a oferta dos álbuns ao vivo dos Motorhead, No Sleep do Lemon Smith. Este é o segundo passo de tempo de hoje. Além de fazerem o favor de irem atender o telefone, é um grande jeito que dão aqui ao Lança Chamas. Já agora também vociferavam vocês a pergunta para os 5 que têm de telefonar para o 682079 para ganhar uma das 5 entradas. São 5 ouvintes do Lança Chamas que ficam livres do ir comprar e, portanto, com a entrada de imediato garantida para este festival. Já há ideia ou não? Eu tenho uma ideia. Diz lá, vê se é boa. Gostaria que respondessem, portanto, quais são as 3 bandas do Norte. As três bandas do Norte no lote de sete presentes no primeiro festival. Mas tu tens alguma preferência pelo Norte ou não? Ou isso foi só não, não é o caso de uma preferência pelo Norte. É difícil dizer qual é o lado mais forte em heavy metal, o Norte ou o Sul. Nós talvez tenhamos mais fãs de heavy metal, olha, talvez seja eles talvez mais bandas. Talvez seja melhor repetirmos a lista de bandas, as sete. Exato. Sem dizermos nada agora. Portanto, STS, Paranoid, Checkmate, Sepulcro, Magzak, Valium, Jarojup e Low Valley. A pergunta para as 5 entradas do primeiro festival heavy metal português, a 15 de dezembro, e para a oferta das 5 entradas que aqui temos, é via 682079 nomearem as três bandas do Norte que participam neste mesmo festival. Ao telefone vão estar os dois Purgatório do Heavy Metal hoje aqui presentes, que juntamente com os Metal Masters tentam levantar este primeiro festival. Boa sorte, obrigado pela vossa presença. Obrigado. Até à próxima. Tchau. Se chamas a FM Estéreo do Comercial 1819, escassos 5 minutos para o final da edição de hoje. Aqui estiveram At War with Satan, os Venom. O que resta vai diretamente para Perfect Strangers, a reunião dos Deep Purple. Ainda antes do final da emissão de hoje, contamos divulgar os nomes dos premiados com a oferta das entradas para o primeiro festival Heavy Metal Português a 15 de dezembro em Santo António dos Cavaleiros. Bilhetes que serão recolhidos, em princípio, nas relações públicas da Comercial Rua Sampaio Pina 26, a partir de segunda-feira próxima.